Boa noite. Enquanto um vídeo anterior que foi gravado aqui, eu tava sentado ali e fui me conectando. E foi me vindo algumas lembranças. E eu fui me emocionando. Porque não foi nada fácil pro nosso mestre, sabe? Jesus. Porque conforme ele foi chamando os seus discípulos, ele teve que ter muita paciência, muita resignação para poder arrancar os dogmas, as doutrinas dele, sabe? É o mesmo trabalho que está sendo feito aqui. Porque quando a gente encarna, a gente vem com missão. Todos nós temos algo para resolver, para fazer. E quando os discípulos vieram, ele não foi, vou querer você, já estava predestinado para aquilo, não existe casualidades. Mas tem um esquecimento, e naquela época a doutrina era muito forte, os dogmas, como eu posso dizer, as separações eram muito enraizadas. E o mestre teve que ter muita paciência e com muito amor para poder voltar, ensinar, sabe? Porque ele foi um salvador, foi, porque se ele não tivesse vindo, esse planeta já tinha se destruído. Mas mais do que um salvador, ele foi e é um professor até hoje, pois ele ensina. Ele ensina. Ele não é só um salvador, ele é um professor. Sabe? E nós somos, né, os alunos. Estamos aí para aprender com ele. E quando Sabrina estava falando sobre Maria, né, sobre a crucificação, me veio lembranças, imagens fortes, emocionantes, né? E eu me desconectei completamente daqui. Eu acho que foi uns 3 minutos, mas parecia que foi mais do lado de lá, sabe? Porque, como a Sabrina falou, o Cristo, ele foi muito castigado, sabe, por ter trago tudo. Porque ele não veio trazer religião, porque religião já existia naquela época, né? Ele veio trazer o amor, ele veio trazer a união. E até hoje, ele vem usando os seus alunos, os seus filhos, os seus servos, os seus irmãos, para poder ensinar aos outros o que é união, o que é amor, né? Porque nenhuma religião traz a verdade absoluta. A salvação, né, como diz na Igreja Evangélica, não está na Igreja A, na Igreja B, na Igreja C, né? Não está no centro de Umbanda, não está no centro espírita. Está na união, está no amor, no bem que você faz aqui. Sabe, gente? Pois é o momento de nós fazermos a diferença. É o momento de nós mudarmos os nossos conceitos, mudarmos as nossas atitudes, sabe? Pois, como é nas igrejas, é aqui mesmo, é muito fácil estar aqui sentado, vocês estão aí sentados. É fácil estar aqui. Difícil é lá fora. Lá fora que é a batalha grande. Lá fora que é a luta. Estar sentado aqui é tranquilo. Difícil é lidar com seus parentes, no seu trabalho, no seu dia a dia, no trânsito. Sabe? É nesse momento que a prova não é aqui. Aqui é só para ensinar. O teste tá lá fora. Sabe? Então, essa é a mensagem que eu tenho para trazer, sabe? Foi assim muito, não tenho nem, foi muito de, tava nem preparado para gravar, né? Mas é aquilo, não existe casualidades, né? A mensagem vai servir para vocês, para quem vai assistir o YouTube, para que mude, faça a reforma íntima. Não é nada fácil, gente. Pois se vocês não estão recebendo ataques, abra um olho. Se vocês acham que está tudo bem, abra um olho. Pois quem segue a luz não está bem, não. É ataque dia e noite, sabe? Se vocês olham assim, ah, minha vida está tranquila, está tudo bem. Isso aí é uma trama e um golpe muito grande dos espíritos trevosos para enganar. Sabe? Porque quem serve a luz nunca tá tranquilo. Sempre há ataques, até os médiuns aqui sabem. Todos nós sabemos aqui. E outros também que trabalham de formas sérias sabem o que eu estou falando. Então essa mensagem é para os pastores, para os dirigentes espíritas, os médiuns de outras casas, de qualquer religião que for que trabalhe com a espiritualidade. Se vocês estão tranquilos, se está tudo bem, se vocês não estão sendo incomodados, abram um olho. Abram um olho. Vejam os seus conceitos, vigiem. Sabe? Porque os espíritos trevosos, eles enganam muito bem. Essa é a astúcia deles, sabe? É essa mensagem que eu vim trazer, sabe? Muito obrigado, gente.